Evitar que está até o Porteira, lá chama a torre 295, muito obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Dia November Alfa, Oscar correto, voo local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Confirma apenas quantas milhas dessa faixa de Salvador? Sandra 2217, autorizada a chegada bom, desça 50. Ok, para 050 ou 150. Desce Santana, rota direta, 1 no meu pés. Decola pistão na 7, vai curvar à esquerda, ingressando no corredor forte. Transponder 0171 e o controle Salvador 119.8. Oito decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. Oi, boa tarde, com 395. Boa tarde, ano 395, repartiu externo. Mostrarei. Boa tarde, eu tenho 3145, ponto de espera, com efeito condições de decolagem imediata. Linha mantém, 3145. Falei, mantém. Bravo, que o uísque pro de buraquinho, controle 19.8, bom voo. Decimal 95, ajustando uma 013, Índia November Alpha, Telegram. A 3145, forma a aeronave que cruzou o campo, vai seguir via litoral norte, sem interferir. Livre decolar da 10, vento 150 graus com 9 nós. Positivo 7, livre decolagem da 10, vento 3145. Eu tô com breve com o uísque no meu país. Reposto para o CT. No 395, cheque o trem, livre pouso no 10, vento 140 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Abaixar, checando livre pouso com 395. No 3145, decolado aos 48, controle 19.8, bom voo. 98, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, até 3145, decolado. Plan 3145, contato radar, Serra da El, nível 360. Da El, tá, direto ao 360, tá, 3145. Trip 5491, prossiga. Aqui é com Delta, informação Oscar, ajuste 10 no 3, ponto cópia. 491, deixa para o 050 no ideal. Forma Manati, 1 no mil pés, rota direta, decola pistão 17, curva na direita, ingressão no corredor Axé, transponde padrão 0125 e o controle Salvador 119.8. 4410 no 3, livre taxi, chama para ingresso. 02 no PLB, pátio 4, relacionamento táxi tecnológico, 14 agora em 1-18 decimal 95, ajustando 10, 13, Mike Echo Delta. Solo ao 50, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 129, 395. Solo Salvador, gol 1395, livrando a sua escuta. Bom, 395, 30 táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1397. Control 190, good evening, clear is my arrival, descend maintain flat level 050. Control 190. Sandra 217, desça para 4000, ajuste no 02. Em 4000 no 02. Paulo Goro 925, pushback, acionamento 612. Acionamento, pushback, correção, equipe só, chama táxi, Goro 925. Livre, puxa acionamento, chama táxi, Goro 925. Goro 395, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, o 1395. Paulo Goro 0, metrô, 9, pushback, acionamento. Autoridade, chama para táxi, Goro 093. Trium and zero, go ahead. Cleared. Desce a patinada e pronto. Papatango Kilo Papavito, vou indo pela rodatória. Quando o Lindel desce para 1.500 pés. 3217, atingindo 4000. 3217, autorizado LS, que foi pistão zero, reporte estabilizado no localizador. Da presente, desça para 2000, ajuste permanente. Ok, 2000 com ILS F3 atualizado. Recife, no 251. Para o TAN, 3145? 3145, confirmando, chame Recife, em 1251, alternativa 133-25. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa viagem. November Alpha, livre decolar da 17, vento 160 graus com 8 nós. O 925 para o site, altera na Galeão, 4 horas e 2, realmente, 143. Já táxi, Apache, Índia, no ponto de espera do pistão 014, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, gol no 925. Apache, Índia, ponto de espera 295, 63, gol no 925, obrigado, muito boa tarde. Primeiro alfa, decolador 57, curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Autorizado o cruzamento do campo, Índia, November Alpha. 5, informação Oscar, ajuste no 0 no 3, ponto cópia. Tá, ponto cópia. Autorizado Salvador com fins, via UPSULU 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge, onde intercepta a aerovia. Recolhe da pista 1-0, primeira curva direita. 5-0-5-6 é o código transponder. E o controle Salvador 1-1-9-8. Autorizado 360, para confins, UPSULU 16, da El, Leda, Bridge, intercepta a aerovia. Decola da 10, curva na direita, 5-0-5-6, transponder, 19-8, controle, para o gol 95. Para o táxi, gol no 0 no 3, tem 160 a bordo, 3 horas e 50, altera no galeão. Já táxi, Apache e Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95, ajuste 1 no 0 no 3, ou no 0 no 3. 1013, Apache e Índia, lá no ponto de espera, 1895, muito obrigado, boa tarde. Terno embaixo travado, 3217. 3217, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Ok, 1-0 no 3, 3-2-1-7. Country 1 and 022 2000 feet cleared, ILS established. Equipe Delta Lima, mantenho no 7. 206, desço para 3 mil pés. 1093, 3 mil pés. 4206. Controle, boa tarde, é o TAM 3628, confirmação ótima. TAM 3628, boa tarde, autorizada chega da Mari, desça para 060. 060 na Mari, 3628. Salvador, boa tarde, Goro 925, está no ponto Teradão 10, próximo para Nicolás, divisa ao contrato do NAC, 85. Boa tarde, 925, após o Airbus na curta final, ali, mantendo 0. Após o NAC, eu tenho mantendo 0, 925. Fica com o Delta, livre decolada 17, vento 160 graus com 9 nós. Salvador, 35490, na banda na transmissão 170, descida 050, previamente autorizado. Ciência. Portal de 1013, mantenha o ponto de espera. 3217, solo 01 no livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Salvador Azul 4206. Prossiga. Você pode só confirmar o tráfego 77 ou 4206, senhora, por gentileza? Tráfego para Sérgio, 7 milhas, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés. Uma Alfa 321, com 2309 de Glass Feed. Obrigado, senhora. Ciente 4206. Nada. Ano 0. Após a corrida 09, ali mantém no ano 0. No 0 no 3. 04. Alfa Julieta para o 4, 3217. Com Delta, decolado ao 02, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, grato. Tira o box para o 3217. 04, portão 04. 04, obrigado. Delta, direto para nós, reportar a fora do Tá Romeu, Romeu Fox Lima, Lima, adicione código 0154. De 628, reduza para 2309. 925, decolado 03, controle 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa. O controle Salvador, o Gol 1925, decolou na sua escuta. Gol 1925, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 360. Arbor 360, Gol 1925. Trip 5491, no condição de manter a presente velocidade até mais próximo do Luna? Afirmativo. Seguinte, mantém. Call tower now, 118-195. 1-8-195-195. Azul 4206, reporte estabilizado, desce para 2000. Descendo para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, 4206, obrigado. TAM 3628, desce para 4000 pés, ajuste no 03. 4000, comi 13, 3628. 3628, reduza para 2009. 200, 3628. Trip 5491, desça para 3000 pés, ajuste na 03. 3000, ajustado na 03, o Trip 5491. Alexandre, táxi, 1755. Autorizado, chamado Tati, Bruno 7. Hotel 3190 now, passing this year with Lincoln down in Locker. Roger, 10-3190, check your landing gear, clear to land, runway 10, wind 150 degrees with 11 knots, QNH 1013. 1013, we are with landing gear down in Locker, 3190, clear for landing. Bono 013, decolado 05, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato já. Patrulha Salvador de Gol 1013. Autorizado 2500, vindo no Lembral. Ok, muito grato. Patrulha Salvador de Gol 1013. Gol 1013, contato radar na decolagem, saída da EO nível 360. Da EO 360. Azul 4206, chame Torre Salvador em 1118, decimal 95. 1118, 95, obrigado senhora, bom final de semana com a 206 da Azul. Igualmente. Controle Salvador, o 4206 da Azul, no curso. 4206, reporte externo. Reportará externo, 4206, obrigado. Descendo para 2000, autorizado LS, reporta estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado, 5491. Leda, Gol no 03. Gol no 03. Salvador, 7-1-3-5-5 da Gol para o táxi com 3 horas e 23 alternando Campinas e 101 a bordo. Pátio principal Índia, torre 1895-1013, 4206, vento 150 graus com 10 nós, altímetro 10 no 3, livre pouso na 10. Livre pouso na pista 10, 4206, desculpe, senhor, pode só confirmar o vento mais uma vez? 150 graus com 10 nós. Obrigado, 4206 da zona. Quilo Papavito, mantenha 3.500 pés, ajuste no 03. Mantenha 3.500, com 1.013, direito. Desce para 3.000 pés, ajuste no 03. 3.000, 1.003, 1.028. Bono 925, Recife, 1.288, alterna 1.260. 8.8, minha vez, Estabilizado o localizer, 3P5491. 5491, Torre Salvador, 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3P5491, estabilizado no localizer da 10. Boa tarde, 5491, reparte externo. Patrão externo. 2000, 3ABLS, reporte estabilizado, reduza para 1709. 2000 e reduz para 170, 2628. Solo 1-1, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, primeira direita, 4-2-0-6, bom final de semana, pessoal. Tá pegando o quilo, Papa Vito, desce para 1.500, reporte visual com campo, ajuste permanece na 0-1-2. Vem aqui, eu paro 1.500, Vito. Delta, frequência livre. Solo Salvador é o azul 4206, livrando o ingresso terminal. Azul 4206, prossegue Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette 08, obrigado, senhor, 4206. O tráfego 1 hora, 5 milhas, com 1.50 mais de Guantes Filho, reduza para aproximação. Reduzindo, 3.628. Precisa do campo, Quilo Papa Vito. Sim, chame torre em 1.895. 1.895. Tudo externo, 3.5491. Gente, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 491. Oi, Salvador, boa tarde. Quilo Papa Vito, avistando o campo para passar da final da 1-7. Gente, da presente, ingresso na final 1-7, reduzindo na medida do possível, é partindo de 3 milhas, Quilo Papa Vito. Vito, será o número 2, né? O outro está passando externo agora, né? Gente, mas temos um Airbus em Duna também. Aviono, check train, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 2. Livre pouso na 1-0, 3-5-4-9-1, tá baixado, travado. Igual no 7-5-5, decolado aos 1-3, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, boa. Controle Salvador, boa tarde, igual no 7-5-5, decolado. 1-7, data radar na decolagem, perfil da EL, nível 3-6-0. Contato radar 360, Dael, Gol 755. Salvador, procurar, Ocean 6110, good evening, cleared my arrival, send and maintain flight level 060. 060, any Vitor segue comprou até Enrimar, na Enrimar faz um 270 pela direita e reparte ingressando na final do 1-7. Ok, Vitor. Estabilizou, visual 3628. 3628, Torre Salvador, 1895. Boa tarde, 28. Corre. Mari, muito boa tarde. Até 3628, passou em Dia Serra, trem embaixo travado. Boa tarde, 3628, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, 628. Eu sou para o 070. Salvador 35491, livrando na sua escuta. 35491, autorizado a cruzar Alfa, prosseguindo aquilo, parte 3, posição 04. Alfa, aquilo, parte 304, 35491. O 35491 fica atento ao sinalizador aqui no pátio 3. Atente, o 612, Ciane, identificação, autorizada chegada mar e desça para o 070, reduza para 2509. Identificou, reduzindo 2509, chegada mar e descendo ao 070, na mesma 2. 013. Ele só tá visto, né, afinal. Gente, já tô pra ver de parede. 3628, solo 117, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, livre à 3628. Agora reporte visual com o campo. Volume 01, boa tarde, autorizada chegada bom, se desça para 080. Livrando na sua escuta. 3628, consegue táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette 6, 3662. Vamos feed, Canet 1013. Porta, vamos feed, Canet 1013, 1013. Xenem 143, desce para 50. Gol no 612, desce para 060. 060, na 612. Gol no 601, autorizado, desce para 070. São 35 no 4, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, desça autorizado LS, reporte estabilizado, São 35 no 4. Bono 755, Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, gol 1755, bom dia. Boa tarde. Salvador, vou passar um pouquinho mais de baixo. Tango Vitor, Mike Quebec, prossiga. Vitor, Mike Quebec, de Caru para Salvador, passando através de Aracruz, na Prefari, com a turma 210, acionado 0161 com 04 calores. Vitor, Mike Quebec, no 1500 pés, eu posso através de Paris. Posso através de Paris, já. Frequência livre estacionar, boa tarde. Segundo 601, reduza para 2309, número 6, uma aproximação. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, visual com campo. Boa tarde, um gol na 85, autorização Recife. Informação Oscar. Puta. Visual com campo. Afirmo, visual. Same Torre, 1895. 1895, tá. Autorizado, Salvador, Recife. Via Upper Whiskey 58. Livre de voo 390. Saída Puca, transição Caju. Decola a pista 1-0, com a primeira curva à esquerda. Transponder 5123 e o controle Salvador 119.8. Avisaram para Recife, da cola pista 1-0, primeira curva esquerda. Upper Whiskey 58, saída Puca Caju. 5123 o transponder, 119.8 o controle, voo 1850. Correto, apenas confirmou a transponder 5123, chame pronto, gol no 856. 423, sem antes, no 856, chama lá. Deixa na minha 143, desça para 3.000 pés, correção, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000 pés, contato. Meno 2, reduza para 2309. 230, não, 692. 3514, complexo que nós chamamos torre 1895. 1895, tá 3514. Ocean 6210, send it to 2000 feet clear, LS final report established. Descent now to 2,000 feet clear, ILS approach, check straight, call you back when established, 6210. Please, da pista 1-0. Papel 3514, reparte externo. Descent 3514. Final 1-7, o Romeu Fox Trotkina. Romeu Fox Trotkina, livre posição no 7, vento no 30 graus, com no 09, altímetro no 0 no 3. CS, Salvador, TAN 3514, passou externo, baixa travado, estabilizado visual. Gente, aguarde autorização para pouso, 3514. Guarda, TAN 3514. parede já cancelado, vista mais Quebec. Sim, a gente foi na laboratório, foi chegou com o cão. Bota visual, Quebec. Gente, repartição do controlado. Positivo, controlado na 5 no 4, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus, com no 0 na 1-0, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso na 0, ajuste no 0 no 3, tá 3-5 na 4. No 3, ajuste no 0 no 3. 4-1 na 0 na 3, 1-1 na 2. Tchau, 1-1 no 4-3, desce para 3 de meu país, ajuste no 0 no 3. Para 3-3, 4-0-3. Nome 01, desça para 050. Com localize 6210. 6210, call tower now, 118, desça 195. 1895-6210. Tá botando o Bravo Whisky, está com 360 pela esquerda. Solas 26, frequência livre. Bom campo, Mike Quebec. Vira Mike Quebec, chama em Torre Salvador em 1118, decimal 95. 1895, Quebec. Sentinel Approach, standing by for landing. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec. Boa tarde, Vitor Mike Quebec, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Turismo Costada presente, Quebec? Ah, afirmo. Certo, reporte final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec contando. 135 no 4, solo 127, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 135 no 4. Na 6143, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado no 4, usado táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 135 no 4. Clear to land, runway 10, KNH 1013, Ocean S6, 210. Capitão do Brasil Whisky, vou indo pra rotatória. Gol no 612 para o localizador, curva à direita para o 080, reduza para 1709. Direita 080, reduzindo 170, no 612. Gol no 601, reduza para 1709. Reduzindo 1709. Na 6143, chame Torre Salvador em 11895. Torre 11895, Torre 11895. Gol no 612, desce para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, no 692. Depois no 7, Quebec. Torre Salvador, chame 6143, boa tarde, estabilizado no INS, como já. Pede bem 143, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. 1601 para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Mantendo a cola limitada do celular, 1601. November Alfa, prossiga. Para a direita, solo 121 decimal 9. Press 9, 121 9. Roger, 121 decimal 9. 121. Estabilizado no ILS X-Ray, da 10, vou no 612. No 612, complete final, chame torre 118 decimal 95. 295, no 610, boa. No 43, vento 150 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde autorização para pouso. Pôr do sol 2047. Frequência livre para coordenação. Ano 2. Boa tarde, ano 612, é parte externo. Vai parar, ano 612. Ajuste permanece. 2 mesmo, né? 0. P1 no 4-3, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pistão no 0, ajustado no 0 no 3. Pistão Mike Beck, solo 3-2, autorizado backtrack, parte livrando parte 4. Nacional no 7, é parte final de 3 milhas. Dando mais guarda speed, mantendo 2 mil pés. Quebec, estação de frequência livre. O CNM 143, no solo 33, BRP pela direita, solo 121 decimal 9. Ali pra direita, solo 9. Alto Whisky, faça um 360 à sua esquerda devido à aeronave na curta final agora da 10. Estão 3217, o primeiro horário do plano. Calça fora o 1835, a 1 DLA. Relativo, vou entrar em contato com a sala ES, depois a mídia me informou a DLA, ok? Aguarde pra, aguarde ter chamado, então 3217. Copiado, obrigado. Cliente, livre pouso na 10, voo na 612. Oi, Salvador, boa tarde, voo na 601, no repassado na frente, o tráfego da frente. Número 601, quem negar no 013, continua em aproximação, cheque transposto, aguarde pista livre. Guarda. Salvador, gol no 856, portão 11, está pronto. Boa noite, 56, vai guardar o após da Avianca no 10, parquear no 10, após autorizar chame táxi. E após o Airbus encostar no 10, está livre. 856. Vamos ver mais um tráfego chegando agora na final da 10. 165 autorizado, ok? Pushback, vou dar então aqui pro pessoal, chame táxi. Vai descer, 165. Ano 43, autorizado, Juliette, portão 09. Gente, Bravo Luiz, que mantenha esperando o setor abaixo de fonte para ingressar na 107, na final da 107. Fortaleza, boa tarde, Azul 4206, Salvador, perdão, boa tarde, é o 4206, está ciente das informações, utiliza o 370 para Recife. 4206, quad copy, 370 já aprovado, o número 2. Fica a sua aproximação. 709, pouso. O cliente está autorizado a interceptar a final da 107. Tan 3217, pronto, cópia. Plantio, prossiga. Autorizado Salvador Confins, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decolta pista 10, primeira curva direita, transponder 5035 e o controle Salvador 119, decimal 8. Copiado, Confins autorizado, Upper Zulu 16, decola da 10 com curva direita, saída no perfil da El, Dael Leda Bridge, onde intercepta a aerovia. 5035 no transponder, 198 no controle, TAN 3217. Correto, em pronto, TAN 3217. Chama na próxima, obrigado. Salvador, TAN 3217, Tiger 4, puxa, TAN 3217, vai aguardar o número 2 no setor. É, o número 1, seu, só pra... Tá, o número 2, ok, o bonde da Gol já iniciou no 11, após o táxi do tráfego vai ser autorizado, ok? Ok, tá certo, obrigado. O 601 no solo, aos 38, libere pista pela direita, solo 121.9. Gol no 601. Solo, boa tarde, Gol no 601, Livrona, você escuta. No 601, no prossegue Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Juliette vai chamar o 601. Próxima Juliette, Gol no 612. Próximo 1856, POB 182, autonomia 320, alternando Natal, fala tarde. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponte Imperador, 1895, ajuste 613, gol 856. Pátio Índia, 1895, ponte Imperador 10, o gol 1856. O gol no 612, após a passagem do tráfego da companhia, prossegue Juliette, portão 11. Após a aeronave da companhia, prossegue para Juliette, portão 11, no gol no 612. Eco Delta, reporte Itapuã, 500 pés. O ajuste no 013. Atenção, que pessoal, chame táxi. Copiado, após passagem do Gol na retaguarda, chamará para... Ele terá, chamará táxi, obrigado. Azul 4206 pronto, tu cópia? 4206 pronto. Cruzado Salvador Recife, aerovia Upper Whisky 58, nível de voo aprovado 370, saída Puca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5127 e o controle Salvador 119.8. Autorizado 370 para Recife via Peruíto 58, saída por Caracaju com curva esquerda decolando da 10. 5127, transponder 198, controle saída 4206. Correto, em ponta azul 4206. Olá. Salvador, boa tarde, noite, 56, pronto, pistão no zero. 256, autorizado alinhar em decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 10 mais. Sim, autorizado alinhar, em decolar, noite, 56. Autorização para São Paulo, Congonhas. 6629, informação Oscar, guarde cópia. Ciente, informação Oscar, na sua escuta. Voo 601, mantém a posição antes da Juliette, o portão previsto é o 04, vai guardar a unidade do táxi do Airbus da TAM. Gente, vamos manter a posição aqui então, voo 601. TAM 3629, pronto, copia. Na escuta, 3629. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, aerovia Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta aerovia. Após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5134 e o controle Salvador 119.8. Provato 360, Azul 16. É, Tael, Leda, Brigue, depois conforme a rota. Decola da 10, curva à direita, 5134, 198, controle 3629. Correto, chame pronto, tá 3629. 29. Para o táxi, para o pushback acionamento azul 4206 no portão 8. Autorizado, azul 4206, chame táxi. Muito obrigado. Número 56, decolado 244, controle 119.8, boa viagem. 119.8, obrigado, boa tarde, passando o celular.